o coração no reino de Deus. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. Quem ama a sua vida perdê-la, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. João 12:25. Se você soubesse com toda certeza e garantia que daqui a 50 dias você iria receber um prêmio de US$ 1 milhão, você aceitaria largar tudo o que tem para poder assegurar este prêmio? Pois então, meus irmãos, é assim e muito mais a perfeita realidade da promessa que Deus nos fez através de Cristo, a promessa da vinda do seu reino eterno e infindável de luz. Esta promessa é para todos aqueles que aceitam a sua palavra de vida e de salvação em seus corações. Este mundo passa. Ele continua cheio de violência, de ódio, de sofrimentos e de morte. Este mundo é uma tremenda ilusão para enganar e destruir todos aqueles que rejeitam a obra da salvação de Deus, que nos ama da maneira mais sublime que possa existir. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. O que vemos então? Sim, irmão, não é para você colocar o teu coração neste mundo. Simplesmente, este mundo existe não para ser amado, mas para ser vencido. E isto só é possível para aquele que crê no Filho de Deus. O que temos aqui nesta terra não é nada mais que um grande conflito envolvendo os céus e os poderes tenebrosos do reino da destruição. Você não pode amar este mundo. 1 João 2:15. Todo este sistema iníquo que existe hoje está destinado a total derrota e destruição, pelo poder dos céus. Você não pode colocar o teu coração nas coisas deste mundo, e ainda mais, nem ainda amar a tua própria vida terrena. No que diz respeito às glórias e prazeres passageiros daqui. Por isto, irmão, viva sim, mas viva pela fé, lutando contra o mal. Viva negando o orgulho, o direito individual e a busca dos interesses próprios. Viva no temor a Deus, obedecendo, testemunhando e pregando a sua santa palavra. Viva amando ao próximo, e doando sempre tudo de si em favor dos irmãos na fé. Viva de maneira mansa e quieta, trabalhando com humildade e dignidade, sempre que possível, para que você possa ter tranquilidade e ajudar a quem precisa. Viva dando bom testemunho nos caminhos de Deus diante de todos, para que a sua palavra não seja manchada. Enfim, viva como um ressuscitado e redimido, na dimensão da nova vida que Cristo conquistou para você, liberto de todo o pecado e da vil corrupção entranhada neste mundo. Viva o reino de Deus hoje, pois o mesmo já se encontra dentro de você. Viva o sobrenatural e tenha sempre a jubilosa visão da glória de Deus, que há de se manifestar e se fazer admirável em todos os que creem. A mensagem que quero te transmitir é esta: este mundo é apenas uma fase de duros testes ingratos a serem sofridos, embora não desmedidos, para gerar o testemunho da salvação, a comprovação da fé diante de Deus, a prova que glorifica e exalta o seu santíssimo nome. Não é para você colocar algo tão precioso como o teu coração num mundo probatório, que está sendo destruído e derrotado. Viva, sim, com temor, simplicidade e submissão ao Senhor, mas coloque o teu coração em exercício para que esteja na esperança da glória de Deus, e do seu reino, que em breve virá, no qual devemos firmemente colocar a nossa visão e firmar os nossos corações. Decretos da Fé. Blogspot.com